Eu sou quem eu quero ser. E mesmo assim eu detesto. Tu és quem eu quero ser. E mesmo assim eu detesto as mensagens que me rodeiam e as ausências que se anseiam. Estou farto de perder amigos. Não suporto deixar-te ir embora. Estou farto de perder amigos. Não suporto deixar-te ir embora. Ausências que se anseiam. Estou farto de perder amigos. Não suporto deixar-te ir embora. Estou farto de perder amigos. Não suporto deixar-te ir embora. Estou farto de não crer rejeitar o que é normal. Quero despertar o meu talento. Quero dar ao mundo